E a gente faz fumaça, enquanto eu observo ela fazendo graça. Dentro de um opala, 8-7 prata, mó chave. Ela joga com confiança, eu vou jogar com habilidade. Me ganha com essa tua manha, me chama, eu não chego tarde. Como que segura seu ataque, é um jogo de cintura. Baby, eu não te amo, só sou muito apegado na sua bunda. Queima gasolina fazendo alarde na rua. Paga vagabundo nada, sai quinto e volta segundo. Se tiver blitz, te levo pra mami. Neblina dentro do carro, eu tô com esse nug. Ela não quer o mano certinho, ela quer um thug. Baby, eu me mantive frio, agora no love. Mas qualquer fita, sei que planta discórdia no baile. Esse é meu estilo de vida, então não me compare. Muito gostosa, mas com essa postura, baby, nada vale. Atenção que eu chamo dela, sabe que isso é só um detalhe. Daqui vou pro marral, nem me telefona. Mas amanhã tô off, vou tá com a minha dona. Sobre os erros do passado, isso não vem à tona. Se tu quiser me trombar, cola na minha zona. Dose de Don Julio, fogo num bagulho. Desse jeito, te vendo dançando um slow. Tá na pista, peço pra resgatar no show. Tá que nós estica, visa teu ex que eu tô no jogo. 10k eu fiz na última semana. 10 vadias acham que me engana. Uma mina linda quando o baby me chama. Um leão é pouco, eu mato toda a savana. 10k eu fiz na última semana. 10 vadias, última semana. Uma mina linda, última semana. Um leão é pouco, um leão é pouco. Aquele mano se acha o Superman. Seu peito de aço era grande, então eu não errei. Opala 8-7 no volante, tem um 9-6. Ela sobe o vidro pra não bagunçar seu baby. 2017 na cintura tem um 38. Ela vem pra leste pra fuder ouvindo Kanye. Tô com ela só de teste, ela é bad, ama Mary Jane. Quase nunca me esquece, a sua best quer me ter também. Ela chama amiga, depois me divide. Boto no capô do carro pra mostrar o biquíni. Do cigarro que é um trago, pede o bique. Não trabalha com cinema, mas é a melhor das atrizes. Sério. Ela chama a minha, depois me divide. Foto no capô do carro pra mostrar o biquinho. Do cigarro que é um trago, pede o bique. Não trabalha com cinema, mas é a melhor das atrizes. Sério. A gente faz fumaça. Enquanto eu observo ela fazendo graça. Dentro de um opala, 8-7 prata, mó chave. Ela joga com confiança, eu vou jogar com habilidade. Me ganha com essa tua manha, me chama, eu não chego tarde. Como que segura seu ataque, é um jogo de cintura. Baby, eu não te amo, só sou muito apegado na sua bunda. Queima gasolina fazendo alarde na rua. Vagabundo nada. Sai quinta e volta segunda.